Ela é rampeira, mas me dá de tudo. Ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim na segunda-feira. Ela é rampeira, mas me dá de tudo. Ela banca todo mês a minha feira. De tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, tá de boa pra mim na segunda-feira. Na boca do povo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor. Na boca do copo ela vira toda, a boquinha na garrafa da se mexe sem dó. É glamourosa demais. Ela diz que tá pouco, ela quer muito mais. Ela faz faculdade, mas já é doutora. Forma de sacanagem, faz serviço gerente. Ela é rampeira, mas fina de tudo. Ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra vir na segunda-feira. Ela é rampeira, mas fina de tudo. Ela banca todo mês a minha feira. Diz que tá pouco.